Yeah, yeah. In a murder combination. See? Red Eye. Essa é pra fortalecer. Ainda mais o Brasil exilê. Essa energia invade, segue o vídeo todas as cidades. É o Dance Hall. Não tem barreira se tratando de vencer. Essa é pra fortalecer. Ainda mais o Brasil exilê. Essa energia invade, segue vindo todas as cidades. É o Dance Hall. Quero ver barreira se tratando de vencer. Não vou parar de pensar, paga não vou parar. Sempre vou colaborar, seja com corpo ou alma. Faz meu caminho brilhar, seja no palco ou no lar. É o HM, é o HM. Minha missão é cantar, junto com ela dançar. Falamos eleita, voltar, ele e Juni estourar. Isso que não vou largar, pra vida toda amar. É o HM, é o HM. Essa é pra fortalecer. Ainda mais o Brasil exilê. Essa energia invade, segue unindo todas as cidades. É o Dance Hall. Que não vem barreira se tratando de vencer. Essa é pra fortalecer. Ainda mais o Brasil exilê. Essa energia invade, segue unindo todas as cidades. É o Dance Hall. Que não vem barreira se tratando de vencer. Fogo, dança, explosão, nova música. Fogo, manja, canjo, rostra, mando el nuevo ragata. Carnaval, la alegre, toda la gente. Más transima lo que está presente. Déjate que mando aquí mi danza al flow. Lento al dembow, jata, grano, ta, don't stop. One, two, moving, Latin styling. No, prepare, prepare para Brasil y Unity. Essa é pra fortalecer, ainda mais o Brasil exilê. Essa energia invade, segue unindo todas as cidades. É o Dance Hall, que não vem barreira se tratando de vencer. Essa é pra fortalecer, ainda mais o Brasil exilê. Essa energia invade, segue unindo todas as cidades. É o Dance Hall, que não vem barreira se tratando de vencer. Então para vacilar, para generar la instancia. Mantuña, lina, danza, corta distancia. Suena en el salón, la combination. Como manja, caño, rastreñando aquí. Danza, yendo para vacilar, para generar la instancia. Mantuya, lina, danza, corta distancia. Suena en el salón, la combination. Como maña, extraño, rastreñando aquí el danza. Esa es la fortalecer, ainda más o Brasil exilê. Esa energía invade, segue uniendo todas las cidades. Es el Dance Hall, que no ve barrera, se tratando de vencer. Esa es la fortalecer, ainda más o Brasil exilê. Essa energia invade, segue unindo todas as cidades. É o Dance Hall, que não vem barreira se tratando de vencer.